4 sendo identificação, deixa vir com o médio 1 para nível 060. boa noite. 62, Oscar 2, autorizatório, Caju. Boa, China, 62, 24, prepara a Puka e aguarde chamar para a cópia. Puka e vamos lá, para frente, tá bravo. China 258, acendo identificação, lista via Bona de Ono para nível 070. Chama taxa. É 074, solas 43, libera direita, siga via Alfa, Juliette em moto, Alma 2, do caixa principal. Alfa, Juliette, moto, Alma 2, 6224.4? Autorizado no 90 para Aracaju, decola da pistão 90, saída Puka, Jamo, até Jamo direto. Controle 120 da sinal 8, transporte 0222. Estimativa, Aracaju autorizada, nível 1, Aracaju. Roda 10, Puka, Jamo direto. Controle 208, transporte 0222, da sinal 62, 64, da sinal 1. Zero. Chamada 212, deixa eu ir para 2003, que é legal, mas eu não leio. Dia 2, com pés, 23, 2, 1, 2. Controle, é possível gerar velocidade em espaço? Sim, sim, já é meu para o controle. Chamada 612, 1, 2. Eu vou ver o que está chamando a 212. Azul 5127. Azul 5127, controle ciente, meteu na frequência 198 do sinal 95. 295, boa noite. Vou chamar minha 212, autorizado sinal do procedimento IEDSEC, informe estabilizado. Autorizado sinal do IEDSEC, foi, vai reportar o resultado, 62, boa noite. 27 avistado, vem fuma 20 graus, 05 no RPUSO, autorizado, puxa agora. Depois na 10597. 7 a bordo, 4 horas de autonomia, alternada de Fortaleza. 1170, chama no ponto de espera pronto, ajuste 1016. Chamada no ponto de espera, 1170. Salvador, muito boa noite, passarelo 2224, transfere sem informação Bravo para a descida. Ano 2224, assino de indicação, e o planete para a descida, chegando no planete 1, descer e utilizar para o nível de voo 050. Identificou o Comédio 1, voando Comédio, descendo para o 050, passarelo 2224. O Xanã 9258, emissivo de Santa Maria 2209, descer e utilizar para 3000 pés, que negar 1096. Fala que está seguindo para a suposição de 12 horas 9 milhas, banco 737, cruzando o nível 0604, 2 mil pés. Colocação 6212. Xanã 6212, complete aproximação, chama aqui na frequência 198, decimal 95. 2972, 334, exato, final procedimento de aliança, reinfão estabilizado. Autorizado, chama estado, voando 334. Entrou uma centena com 7 nós. Padrão, Salvador, voando 354. Chega, voando 354. Uma informação Bravo no 28 para autorização na Caju. Agora a PUC agora chamada, agora 354. Agora chamada 354. Enquanto o filtro já descida para 3000 pés, que é negar 1096, reduzindo para 2209. Excelente. Excelente, 6212, pistão 0 livre, pulo autorizado. Pista pausa, 6212. Velocidade 2224. Velocidade 2224. minutos e desenvolve o sinal para 1809. Controle passageiro 2224. Prossiga. Possibilidade de voar e tato. Passageiro 2224, autorizado para o aeroporto. Presente tato 2224, muito obrigado. Estacionar 6258, tratos anteriormente mencionados, agora 7 milhas, como 60 de Black Speed. Centena 059, autorizado a decolar, pista 0. Gol 1970, Chico, pista 0, vem para a centena da 2, nós temos decolagem. E decolagem, 1970. Zona 334, tem as contas de aproximação, chame todo 1-1-8, decolar 95. Decolar 95, boa noite. O chamado 625 autoriza a descida para 2000 pés, está a precisão de ATLS, que foi em forma estabilizada. Companhia adicional, vai. Deixa aguardar, agora na 334. Pista 34, pode autorizado, pista 0. Pois autorizado, pista 10, 334, volta. Conta com a dona de colagem, se baseia PUCA 3370. PUCA 370, 1197. Chama 6258, chama torre 198, desse lado do centro. Continue a aproximação, aguarde pista livre e ajuste no 0 no meio. Para pista livre no 0 no meio, acionar 2282. Aqui, olha, centro 2000 no 0 no meio, autorizado LS X-Ray, livre das restrições de ataque, passarei do 2224. Fala, muito bom dia, só mais que você atua na ponte 07. Prossiga, bom dia. Autorização do seu vai a foto do hotel da ponte 07 do Pai de Ouro, até a posição 2. aguarde para início do reboque. Aguarde. De papo com o 1170? O 1170 mantém a saída da guarda do nosso agente. Vai dando, vamos lá. No solo 58, direita, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 1 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, confirma a posição, 22? 1 Lima. 1 Lima, obrigado. Na 6258, fogo autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 5 nós, ajuste 90 no meio. Repouso, senhor, 30 via Whisky 33, decola pista 90, corra esquerda, Tuca, Gelma, voz direto para Aracaju, controle 190, décima 8, 5473, direção. O gol 1354, autorizado a Aracaju, nível 230, decola, rota up Whisky 33, decola pista 90, curva esquerda. Saída Puca, após Puca direto Aracaju, controle 1208 e transponder 5473. Tira, saída Puca, Jama, após direto Aracaju, chama o ponto, por favor. De Puca, Jama, após Aracaju, chama na pronto para pushback acionamento, voo 1254. Tira, 6258, no ponto 01, direita, taxi via Alfa, aqui no Pátio 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, Alfa Kilo, Pátio 3, vai chamar a torre, 1-1-895, passadeiro 2224, obrigado, boa sorte, gente. Boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, passadeiro 2224, localizador da 0, visão com o campo. Passadeiro 2224, se for autorizado, pistão 0, entre 90 graus, 05 nós, ajuste 90 no meio. Autorizado, pouso 1-0, passadeiro 2224. Salvador, com 1354, gate 8, posição 8 para pushback sana. 1354, autorizado, seu táxi. Chama na para o táxi, 1354. 228, acendo identificação, deixa via bomba de 1 para nível 050. Goma 228, autorizado em 07. Autonomia 2 horas e 4, lanterna Maceió, solicita a instrução de táxi. 5-4 está desautorizado via Apache principal, Taxi Índia e Alfa da Ponte Espera. Ponte Espera, chame torre. Corrigindo, chame no Ponte Espera, ponto de decolagem. Voo 354, o ajuste 10, 16. 7, o ajuste 10, 16, táxi via Apache principal, Índia e Alfa no Ponte Espera, chama a torre. É, o Gol no 354. Passarelo 2224, no Polo 06, táxi via Alfa, mantém a posição antes do táxi do Equilo, ok? Eu não tenho seu portão previsto, mas é provável que seja no táxi cargo. Eu achei o Alfa antes daquilo, passarelo 2224. O Gol no 354 é a torre? Estou confirmando a aerovia WIS 33, ok? Para a aerovia. 7, WIS 33. Autorizado, ingresso na Kilo, parte de cargas, fique atento ao sinalizador no pátio, ok? Deve haver alguma viatura da Infraero para balizar o senhor aí no seu lugar. O cachorro vai ingressar via Kilo, parte de cargas, sente do balizador 224, obrigado, bom trabalho. Então, Mike, XZ Hotel, Paulo, tem apoio? O hotel é tudo, senhor, você. Autorizado o início do reboque, chame no término no parte 3. Ok, autorizado o início, chame no término no parte 3. 9.0.0. Zona 354, autorizado, a linhagem decola 5.0, vento no 20 grau 5. A linha decola 5.0, gol 1.354. Ah, 2-2-2, autorizado descida para 2000 pés, canal 0-1-6, autorizando o sinal de procedimento e ele é 600, fato estabilizado. 2000, no oceano, não tem para reportar o 222. Alto 4062, desce para 0050. Zona 354, decolado é o 1-1, assume controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 1-2-0-8, obrigado. Controle Salvador, Goro 354, passa 1400 pés, saída Cuca. Zona 354, contratar a decolagem, subavia, saída Cuca para 1230. A Fuca para o 230, voo 1354. Eu 4062, eu tenho desafio para 2000 pés, que não vai na zona no meio. 2000 pés, 26, azul, 4, 0, 0. Utilizou o Gono 222. 7, Gono 222, chame torre, frequência 1985. 1995, boa noite. Boa noite. L4062, autorizado final LSX-Ray, carro estabilizado. Autorizado, LSX-Ray, especialista de passagem, carro estabilizado. 228, bom dia, estou autorizado, 0, 0100, 059, ajuste 10, 9. Recife 126, decimal 85, 125, decimal 45. 12685, alterna 12545, boa noite, 34. Tô ciente do acionamento, chame para puxa. torre, frequência 198, decimal 95. Bom dia, 4762, estabilizado. Bom dia, azul 4062, estou motorizado, pistão 0, vento no 00 graus, 190 nós, ajuste no 0 no meio. Autorizado, pouso 90, 4062, no 0 no meio. Juliette, com 1-2-2-2. Com 1-2-2-8, autorizado. Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 1-2-2-8, grato. No solo 24 livrou, Sede Alfa, reporte antes da Tete Suíde Virante. Sede Alfa, reporte da Tete. Confirme a saída para anteriormente. Coca, Gabon, Aracaju. Ok, hoje a saída é essa saída Conde com curva esquerda, 6224, autorizado a alinhada decolar, o vento 90 graus, 5 nós, ajuste no 096. 096, saída Conde com 6224. Azul 4062, ingresse Alfa Quilo para o pátio de cargas, posição 4000. Alfa Quilo para o pátio de cargas. Combinação com a posição? 4 Romeu. 4 Romeu, obrigado. Decolado aos 28, controle em Salvador 120, décima 8, boa viagem. 20, obrigado, uma ótima vez, obrigado. Salvador, muito boa noite, eu chamo 6224, passando 180. Chamo 6224, contato com a decolagem, se da via Sada Conte para a melhor 90. E a Conte é 190, 6224. 28? 2228, boa noite, aguarde a cópia, o ajuste no 0 no meio. Gente, com a informação brava, aqui no 43. Inferior de 2000, o 2018. Negativo.